tentando roubar minha fé, tentando me desanimar, me fazer desistir. Mas eu sei que a visão se cumprirá, não falhará. Pode o tempo passar, mas o que Deus falou, Ele fará. Meus olhos estão em Ti, Senhor. Pois por mim mesma nada posso fazer. Espero somente em Ti, Senhor. Teu braço forte opera o impossível. Para ver.